Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14h, sempre com a sua participação, pelo 991248325. Você também pode participar comigo pelo 992042222. E hoje eu tô tendo aqui o enorme prazer de estar recebendo a Lucinéia Vieira, redatora-chefe de um dos principais jornais aqui da nossa região, para mim pelo menos é talvez o grande jornal aqui da região, que é o Correio Sudoeste, um jornal que serve de referência aqui para todos nós. Lucinéia, seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Bom dia, né? Bom dia, muito obrigado, Antônio, pelo convite, tá? É um grande privilégio estar aqui. E vamos ver o que que o pessoal tem curiosidade, o que que você quer saber do jornal, né? Da imprensa em Guaxupé. Quero saber de tudo. Ei, meu Deus. Tem muita coisa pra gente falar da imprensa de Guaxupé, Lucinéia. Como é que tá a imprensa de Guaxupé na sua avaliação? Olha, ultimamente, por conta da internet, a imprensa, eu acho que perdeu um pouco a credibilidade. Eu falo de experiência, né? Porque hoje, assim, a gente, qualquer pessoa hoje é repórter, qualquer pessoa é jornalista. Então, essa facilidade, acho que atrapalhou um pouco quem trabalha com seriedade. Então, eu tô triste com a situação do jornalismo na nossa cidade de Guaxupé. Acho que na região toda, né? Eu acredito que sim, porque vários colegas de imprensa que eu tenho conversado também estão na mesma situação. Então, a gente que faz um trabalho muito sério, a gente leva o leitor, tem a responsabilidade com o leitor, da veracidade dos fatos. Então, é triste você ver que as pessoas estão atropelando informações, atropelando dados para ter visualização, para ter comentários rápidos, né? E não funciona assim. Né? Mas vamos contar um pouquinho, antes de entrar nesse assunto, da história do Correio Sudeste. Você está há quanto tempo no Correio? Bom, eu não sei nem tempo, porque eu nasci praticamente lá no jornal, né? O meu pai fundou o jornal em janeiro de 73, eu sou de 74, então, quer dizer, ele fundou um jornal... A história se mistura. Minha história de vida com o jornal é a mesma coisa. Então, eu sempre acompanhei os bastidores, sempre fui com meu pai em várias reuniões, conheci a maioria das pessoas hoje, políticos, empresários, eu conheci desde criança, né? Então, acompanhei bem ele. Eu não imaginava que eu ia seguir essa carreira, não. Porque a gente pensa assim, principalmente mulher, vou casar, cuidar de casa. E não foi assim. Então, eu gostava dessa parte de reportagens, eu via como que eles faziam para pegar os dados, conseguir as informações, principalmente essa responsabilidade de passar a verdade, né? Mas aí quando... Sempre você teve vontade de seguir essa carreira? Você disse que não, né? Que tinha vontade de casar. Quando a gente é adolescente, a gente pensa em morar fora, a gente tem tantos sonhos, né? Mas o meu pai sempre foi muito caseiro e sempre deixou os filhos muito debaixo das asas, né? Vamos assim dizer. Sei. Meus irmãos também trabalharam de alguma forma no jornal, cada um na sua área de impressão, é um de designer, né? Então a gente sempre teve o jornal assim na família mesmo, né? E eu fui ficando com meu pai, fui apoiando ele lá, fui ajudando ele em várias coisas, né? E fui pegando gosto daquilo lá. Então eu aprendi de tudo um pouco lá do jornal. Então eu sei como que funciona, desde tudo, né? Então eu aprendi de tudo um pouco lá. E fui ficando, né? E ele foi tendo a idade, teve os problemas de saúde, né? Então acabou eu ficando mesmo lá, né? Assumindo realmente a responsabilidade de tocar o jornal. Então a gente tem uns amigos, tem uns colaboradores, muitos, graças a Deus, que sempre tá a gente apoiando. Tento não ouvir só um lado ou só achar que a minha verdade é a verdade, que é o principal no jornalismo, né? E graças a Deus eu tenho conseguido manter a credibilidade do jornal, essa confiança que ele conquistou durante todos esses anos, né? Eu fico feliz por, graças a Deus, receber muitos elogios ainda, né? Ô Lucinéia, mas hoje é complicado, né? Manter um jornal, principalmente um jornal impresso. E então, no interior, mais ainda, né? Mas assim, o interior é uma coisa que, por mais que a internet esteja aí, né, a facilidade, todo mundo você vê que tá com o celular na mão, né? Tem o pessoal que gosta do impresso. Eu dou um exemplo assim. Eu, por exemplo, trabalho a semana inteira na frente do computador. Então, chega sábado e domingo, eu nem acesso nada. Eu gosto de ler jornal, eu gosto de ver o físico. Eu comprei numa vez um tablet para poder ler livros, né, online. acabei que eu não gostei, comprei os livros físicos. Tem que pegar ali, folhear. O papel, mesmo. Tem gente que é tão apaixonada em livro que gosta de sentir o livro, ver a capa, sentir, né? O cheirinho então, do livro. Tudo isso acho que assim, é o costume da pessoa ler. Então, assim, hoje aqui na região, eu acho que na nossa cidade principalmente, a região aqui interior, eu acho que assim, várias pessoas ainda não têm acesso assim na internet como a gente imagina. É o pessoal mais novo. Sim. Né? Os mais velhos gostam de ter acesso ao jornal. E o jornal, como um papel, ele não acredito que vai acabar porque é um documento, né? Então é um registro. Muita gente diz isso já se fala há bastante tempo, né? Há 20 anos atrás já estavam falando do jornal impresso vai acabar. Ele não acaba, né? Ele vai se modificando. Vai modificando isso. Não tem como ele acabar porque é um arquivo, um documento, né? Tanto é que a gente manda jornais para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Eles têm um acervo de jornais do Brasil inteiro. Porque eles fazem questão de ser um documento, né? Vamos se dizer. Então, eu acredito que não vai acabar. É uma facilidade. É uma segunda opção. Por exemplo, o nosso jornal hoje é impresso, mas todo o conteúdo impresso ele está disponível online. Né? Então, quem tiver facilidade, quem quiser ler online, também tem essa possibilidade, né? Tá, mas o que muda no jornal impresso, aquele que sai nos finais de semana, para a correria do dia a dia do jornal online? Olha, quase que não tem muita diferença, porque a gente busca muito a informação. Às vezes a gente perde tempo, assim, vamos se dizer, né? Em noticiar alguma coisa de outros sites por conta dessa veracidade da informação. A gente prefere pegar a informação correta do que depois você ter que fazer uma retratação, depois que você ter que reparar um erro do que já foi publicado. Então a gente fica bem antenado, tenta o máximo possível de conseguir todas as informações possíveis, né? Então a gente sempre leva ali o que eu aconselho o pessoal da reportagem, ó, sempre leva a dúvida. Nunca tenho certeza de nada. Então, nunca fecha a questão, né? Então eu prefiro que saia até um pouco mais tarde a notícia, um pouco depois, mas que saia já com uma coisa de confiança. Essa correria dos sites aí de notícias acaba prejudicando um pouquinho esse trabalho mais apurado da notícia, né? Atrapalha sim, mas eu tô vendo que tem uma tendência do leitor já tá podendo separar os jornais que ele pode confiar. É igual você acessar um site de uma matéria, num site nacional, né? Vamos supor. E você vê uma notícia, você fica na dúvida, mas tem aquele site que você confia. Você vai pra ele. Mesmo que o outro fale e tudo, você vai para aquele que você confia. Então, isso aí, as pessoas, os próprios leitores, vão começar a separar em quem eles podem confiar realmente ou não. Então, esse é o papel da imprensa. Então não adianta querer colocar uma coisa lá e não ter tanta informação, né? Até uma vez, naquele acidente do candidato a presidente, né? O pessoal, o UOL demorou a noticiar. Eu falei, lógico, né, gente? Eles vão verificar, não vai colocar um boato, né? Porque é uma coisa complicada. E depois que está publicado, o estrago é muito grande. Por acaso, agora só pra mim, só pra nós dois, já teve algum errinho aí que vocês tiveram depois que retratar que te deu uma dor de cabeça danada? Olha, que eu não me lembro. Quando deitou na cama, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha? Não, que eu me lembre, não. Graças a Deus também, não tem nada que Porque eu me lembre. Porque o erro, somos humanos, erro acontece. Né? Somos então, humanos. Então, lá eu falo que eu sou a chata lá, porque eu prezo muito por isso. De não errar. E se a gente errar, lógico que a gente retrata, tenta fazer o máximo possível. A gente não tem processos. Quer dizer, tem um ou outro, mas não é essa esfera, assim, horrorosa, né? Então, a gente tenta manter essa linha. Eu sou rígida, eu sou detalhista, eu cobro isso do pessoal, porque não é igual hoje no Facebook. Você publica qualquer coisa, você já julga as pessoas, você já condena, as pessoas leem aquela verdade e já sai... Assimilam aquilo verdade. E pronto. Então, o jornal é bem mais difícil. Igual no Face, as pessoas vão lá depois, arrepende, deleta, vai lá e exclui, vai lá e edita. No jornal não tem isso. Então, a gente tenta o máximo possível não fazer isso. Já teve um caso recente, sim, foi com a Câmara de Guaxupé, sobre a matéria, sobre os cargos que eles estariam abrindo lá. Então, o presidente esteve lá no jornal, levou os documentos, aí eu falei, não, a gente errou, então vamos fazer a matéria, né? Só que, no final das contas, acabou que não erramos. que era pura verdade. É, então ficou por isso mesmo. Mas a gente não tem tido reclamações, não tem pedido de respostas, a gente tenta no máximo possível ouvir os lados para não ter esse problema. Todas a matéria tem, a gente tenta ouvir os dois lados, é o mais certo a fazer. E como é que faz essa concorrência com as demais mídias de Guaxupé? Como é que vocês batalham isso dia a dia? Porque olha, é complicado, né? É, eu penso assim, a gente tem a concorrência porque a gente é uma empresa, né? Mas eu respeito todos eles. Eu tenho amizade com a Paulina, do Jornal da Região, por exemplo, com o pessoal da Folha do Povo, que a gente praticamente foi criado junto. Os outros sites, infelizmente, a gente até tinha um certo respeito, acabou tendo um problema aí. E, assim, não desejo mal, nada, só que é complicado, a gente tem que ter a concorrência, só que eu acho que tem que ser uma concorrência leal, sabe? É o trabalho, é a credibilidade, é honestidade, a ética. Então eu não tenho visto isso, principalmente ética. As pessoas estão. É um poder muito grande o jornal. É um poder muito grande. Você influencia muitas pessoas. Então eu tô vendo gente usando o jornal, a notícia, para esse tipo de coisa, para se beneficiar financeiramente. Né? Porque o jornal pode ser dois tipos, o jornal comercial e o jornal como uma utilidade, como é um meio de comunicação mesmo. Então o leitor que tem que fazer essa separação, o que é jornal comercial, o que está sendo bom para ele e o que está sendo bom para o leitor. Mas o leitor tem essa consciência, ele consegue fazer essa separação? Algumas pessoas eu tenho observado que têm feito sim. Algumas pessoas que eu converso, eu observo as mídias, né, as redes sociais. Eu tenho visto que tem pessoas que às vezes vão lá, dão a cara a tapa e depois tem que voltar atrás. Então agora elas já estão prestando mais atenção para poder também não cair no ridículo, né? Vamos fazer um intervalo comercial, assim, a gente volta daqui a pouquinho seguindo esse bate-papo com a Lucinéia Vieira, editora-chefe do Correio Sudoeste de Guaxupé. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14h. Ainda hoje vou receber aqui o museólogo Ivan Davi, né? Também bato um papo com Luiz Henrique Paina e com a dupla sertaneja, o Júlio César e Guilherme, já aqui na programação do Expresso. Nesse bloco eu tô recebendo aqui a Lucinéia Vieira, editora-chefe aí do jornal Correio Sudoeste. Lucinéia, a imprensa nossa aqui da nossa região é muito diferente da nossa imprensa nacional ou a gente está tudo no mesmo nível, né, Lucinéia? Porque a gente vê muitas, a mesma notícia com dois ângulos completamente diferentes na imprensa nacional. Se a gente vê uma notícia da Veja ou vê uma notícia de uma outra, de outra revista aí, é outra coisa, né? Nem parece que é o mesmo fato. É muito diferente dessa imprensa nacional? Olha, eu acho que não, porque o papel da imprensa é um só, né? Então, cabe de quem comanda direcionar essa imprensa, né? Então, a gente vê que tem a imprensa tendenciosa, tem a imprensa que é séria, mas eu acho que é muito difícil, rola muito dinheiro, muito apoio, que é o que mantém a imprensa, né? A gente vê a Globo, a SBT. Então, você vê que, às vezes, dependendo do repórter, jornalista, eles sofrem um boicote, são demitidos, né? Porque, infelizmente, o que manda nessas coisas ainda é o dinheiro, né? Então, tem que ter um bom senso muito grande para não se deixar levar por isso. Porque, como eu digo, né? Os políticos passam, mas a imprensa fica. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente tem esses problemas aqui na região? Os políticos aqui da região, eles cobram muito e pressionam muito a imprensa? Em Guaxupé, nunca vamos falar especificamente de Guaxupé. Olha, aqui na nossa região, eu acho que muitos políticos mudaram sim essa visão de imprensa. Já não tem mais como ficar querendo comandar ou querendo mandar na imprensa. Porque hoje, igual mesmo a internet, né, ajudou muito, as redes sociais estão ajudando muito a população, porque não tem como mais esconder os fatos. Então, mais fácil para os políticos encararem os fatos, encararem as críticas, as sugestões e mudar, do que tentar mudar a imprensa. A imprensa ainda é muito criticada pelos políticos, principalmente quando acontece alguma denúncia, porque acredito que é o jornal que está fazendo a denúncia, né, sem ver que por trás disso tem toda uma justiça, né. Eu costumo dizer no nosso jornal, no Correio do Oeste, que a justiça se faz lá no fórum. Denúncias é lá no fórum, promotor, juiz, não cabe a nós da imprensa ficar denunciando ou julgando, condenando, né? Então a gente tem que confiar na justiça, independente se ela é morosa ou não, tem que confiar. É o caminho, né? O caminho é esse, é o certo, é quem vai avaliar quem tá certo, quem tá errado, né? Então, eu acho que assim, a gente tem esse poder de quem tá por trás do jornal de direcionar as verdades, sim. Mas assim, ainda cabe ao leitor, por isso que eu cobro muito leitura de todo mundo, eu incentivo, vi que você também incentiva a leitura, que tem um programa seu aqui de leitura, muito bom, porque é através disso que a gente vai começar a ter opinião própria, né? Não, a gente não pode ficar aceitando a opinião das pessoas sobre o que é certo, o que é errado, a gente mesmo tem que discernir sobre isso, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com o que vão falar, com o que vão denunciar, né? Então, o papel do jornal é mostrar esses dois lados. Então, tem a imprensa tendenciosa, sim. Tem a imprensa que depende financeiramente de governo, de prefeituras. Esse, né, é um grande problema? Esse é um problema. Porque é difícil manter um jornal no nível que você mantém o Correio ou alguns outros jornais aqui da região, sites aqui da região. É difícil manter. É então, difícil. Quando vem lá um patrocínio poupudo do governo, você não tem como recusar. Eu acho que melhorou de uns anos pra cá. Antigamente era bem pior. O jornal mesmo já sofreu boicote de quase fechar as portas, né? Por conta de política. Então, hoje a gente não tem nenhum editorial, né? O leitor pode ver que nós não temos editorial, porque induz as pessoas. Então, igual eu falei, a minha verdade às vezes é só minha. Eu não quero induzir as pessoas. Quero que as pessoas, os leitores, sejam livres pra opinar, livres pra decidir. Então, as pessoas não podem começar a ir demais pela opinião dos outros, não. Elas têm que ter a sua própria opinião formada, né? Hoje em dia, a gente vê uma busca, né, por conteúdo, né? As redes sociais, os sites de notícia, uma busca por conteúdo sem precedentes na história. E a gente vê, por exemplo, a prefeitura de Guaxupé, que tem lá uma assessoria de comunicação que mantém, né, que gera ali conteúdo quase que todos os dias, 3-4 releases por dia. Como é que funciona isso? Tudo que chega para você ali de release da prefeitura, você publica no Correio, você faz uma seleção ou você já descarta completamente? Não, eu recebo release do governo, da prefeitura, de vários lugares, né? Então, a gente tenta enxugar com as informações básicas que o leitor precisa. Geralmente, eu publico todas, sim. Tá? Mas sempre assim, como é um release direcionado, o assessor de imprensa, ele tem esse papel de fazer. O release é tipo um marketing da empresa, acaba ou da instituição. Não, é. Né? Então, alguns excessos a gente acaba tirando, né? Algumas verdades que dá eles uma acham editada. Que é verdade. Então, geralmente a gente passa, dá uma olhada. Será que é isso mesmo? Peraí, não está condizendo com uma coisa que a gente leu há tempo atrás. Então, a gente sempre acaba dando uma mudada assim. E todo mundo que trabalha com assessoria de imprensa sabe que os editores sempre acabam canetando, vamos assim dizer, né? Não publica tudo. Também não porque é a mesma coisa, né? Porque a pessoa está publicando que vai ser uma verdade. Então, cabe a nós do jornal, a editora, né? É um filtro. A gente filtra a informação e publica realmente aquilo que a pessoa precisa, que o leitor precisa saber, né? Mas, assim, muitas coisas é bom para a pessoa, pra população tomar conhecimento, né? O trabalho de uma assessoria é muito importante. A assessoria manda através da assessoria que a imprensa fica sabendo de muita tudo. Coisa, né? Então, e o pessoal da prefeitura de Guaxupé, até onde eu sei, faz um trabalho bacana. Faz muito bem, né? A gente tem total acesso lá com eles, somos muito bem recebidos, todos os questionamentos. A gente tem uma abertura muito grande, tanto com o prefeito Jarbinha, os assessores deles, os secretários. Todas as matérias da gente saem, geralmente todas elas saem com o respaldo deles, né? A gente também tenta publicar não só críticas da população, né? Porque reclamação sempre tem, mas também o lado positivo, os trabalhos que são feitos, né? Então a gente também quer mostrar esse lado para a população, né? Sempre numa a crítica, média você lógico. Recebe mais críticas ou elogios ao governo do Jarbinhas lá no Correio? Olha, é difícil de eu nunca pensei assim nesse em números ou em termos de comparação, não. Sabe, é uma coisa que é assim, a gente, do mesmo jeito que tem as críticas, também tem os elogios, né? Então eu não sei te falar certinho se é mais ou se é menos, sabe? Tanto é que agora a gente já, né, já falando de eleição, então muita gente eu vejo que está em dúvida. Então quer dizer que tá sendo bem visto, né? Tá conseguindo bastante coisa. Infelizmente todas as prefeituras da região pegou uma época de crise, as pessoas estão sonegando muito os impostos, então isso aí atrapalha muito executar os projetos, o dinheiro não chega. Então eu sou até a favor que seja um mandato assim mais prolongado para poder dar tempo, porque a gente sabe que 4 anos para uma prefeitura é muito pouco. O Nico, vereador lá de Guaxupé, tá mandando um abraço para você, tá parabenizando você pelo trabalho. trabalho. Diz obrigada, que o Correio Felipe. Do Sudoeste é uma da, é a imprensa mais séria da região, está dizendo aqui o meu amigo Nico de Guaxupé. Muito obrigada, Nico. Nico é vereador muitos anos, né? Então ele sempre está acompanhando a gente também acompanha conhece o trabalho muito, dele. Né? Política. Sabe bem, né, de leis, tudo, está lá presidindo a Câmara, né? Muito obrigada, viu, Nico? Um abraço. E como é que você, como é que foi o filtro nessa questão aqui que uma boa parte da imprensa guaxupiana chamou de farra das diárias? Foi, até depois que você passar essa questão do filtro, eu quero saber o que que isso resultou depois de publicado, né? Uhum. Porque me parece que deu uma esvaziada, né? Nessa questão da farra das diárias, justamente porque foi um atropelo de informações ali no começo, né? O problema maior foi o seguinte, toda a imprensa não teve acesso ao documento oficial, apenas um site teve acesso ao documento oficial, interpretou ele errado e publicou. E através da publicação dele, né, vários foram atrás, copiaram, fizeram do seu modo. Quando a gente teve acesso ao documento, né, o senhor Wilson que trabalha comigo, eu falei, senhor Wilson, vamos, porque deu a impressão que os vereadores já estavam presos, né? A maioria da população já que pensou na logo reunião isso. Já seriam outros isso, vereadores. Todo lá. Mundo já estava, né? Vamos descer eu lá já que já está todo mundo. Aqui quem eram os. Isso, tinha comentário até que, nossa, lá no presídio, como que vai. Olha o grau, né? É. Como é que foi? Então, a gente. Não teve acesso ao documento oficial. A gente conseguiu o documento oficial através desse primeiro site que publicou. E através desse primeiro site, os outros caíram em erro porque não traduziram o ofício. O ofício foi bem claro, estava dando ciência do pedido de processo. É. Não estava julgando estava nada. Estava informando, né? Informando. Então, esse é um papel muito difícil. A gente acabou. Eu acabei tentando alertar alguns colegas de imprensa, fui criticada, fui desmoralizada. Sabe, muita gente me criticou, me chamou de dona da verdade, onde eu já se viu eu falando que os sites erraram, né? E eu tive ligações de pessoas até fora do país que ouviram as notícias, que viram as notícias. Então, é uma coisa assim que chateou muito, porque eu não estou defendendo os vereadores, eu estou defendendo a claro. Verdadeira imprensa. A verdadeira imprensa. Porque... Se eles tiveram dúvida, então eles teriam feito igual eu fiz, que na sexta-feira, depois que o jornal estava pronto, eu enviei um e-mail para a secretaria do Ministério Público, da qual me enviou um e-mail realmente conferindo que havia um erro do site. Porque eles publicaram, o Ministério Público publicou. Eu fiz a leitura aqui do e-mail que você enviou. Isso, eles publicaram, só que o erro maior foi do primeiro site. Tá? Apesar do Ministério Público ter feito essa retificação depois, eles também caíram num erro porque eles confiaram no primeiro site. Tá? Mas eu acho que isso não justificou, porque se todos tiveram a dúvida da informação, se foi levantada essa dúvida, eles teriam de ter que ter ido feito a mesma coisa, ter ido direto no ponto. Isso, todos esses erros, né? Acabaram diminuindo o tamanho do problema, porque é algo muito sério essa questão das diárias. Realmente, eu acho que por conta disso... Esfriou sim, entendeu? Porque o juiz deu uma entrevista no nosso jornal, explicando a situação, que ele não julgou nada. Então, eu acredito que, infelizmente, deu uma esfriada, sim. Não que ele vai deixar de investigar, está sendo feita uma investigação, tudo, né? Não é assim. Se fosse tão fácil uma cassação, né? Então pode levar anos. Tem várias pessoas ali no meio que eu acredito que sejam inocentes. Tem as pessoas que cometeram abusos. Então, isso aí é o juiz que vai determinar. Ainda vai se enrolar como é a nossa justiça brasileira. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouco, como mas assim, um a justiça cadinho, né? Tarda, mas não falha. É. Né? Então, às vezes, muitas pessoas acharam que eu estava defendendo os vereadores. Não, estou defendendo a imprensa, porque sujou o nome de vários vereadores, sujou o nome da cidade, né? E depois não foi nada aquilo, quer dizer, a população já estava achando que, nossa, segunda-feira a gente vai amanhecer com novos vereadores. Não foi nada disso. Então, a própria população, os próprios leitores ficaram na dúvida, mas espera aí, né? Quem que a gente vai confiar? A expectativa que a gente tinha é que na reunião de segunda-feira já teríamos os suplentes lá, né? Todo mundo pensou o João isso. João Fernando como presidente da Câmara e os suplentes ocupando as outras cadeiras. Então, quer dizer, ficou até uma situação difícil pro próprio juiz, né? Porque foi muito comentado isso nacionalmente. Não tem como reparar um erro. eles conseguiram um processo de reparação, de, né? Mas é uma coisa que foi feito o primeiro o erro, né? Foi feita a divulgação. Então, depois disso, poucas pessoas foram ler. Né? Então, essa parte jurídica é difícil, eu também não sou muito conhecida, eu tenho dúvidas, eu ligo para algum amigo de advogado, ou ligo para o juiz, olha, como que vamos falar? Não, escreve assim. Então, quer dizer, eles atendem bem a imprensa. Então, não teria motivo para ter chegado esse ponto. Essa, né? Porque busca desenfreada. Eu acho que assim, o jornalista tem que procurar, teve dúvida? Procura. É o mesmo caso da gripe suína em Goxipé. Por mais que eles falam, não, não é gripe suína. Eu entrei em contato com a Secretaria de Estado e falou, gripe suína, influenza A. É, que está assustando muita gente. Isso. Nos casos de Minas, Goxupé tem quase a metade, né? Ah, é. Então, quer dizer, está uma coisa muito assustadora. E por mais que eles tentam abafar os casos, né, a Secretaria confirmou que os casos de Goxupé foi esse. Então, quer dizer, surgiu a dúvida, vai atrás. Claro. Até é o papel, fim. Né? É o papel, é o que o leitor espera, né? Porque a gente não tem que levar as dúvidas pro leitor. O leitor quer as respostas. Sim. Eles não querem as dúvidas. Então, eles que vão decidir também, né? Lucinei, a gente está próximo de uma grande decisão agora a nível nacional, que é a questão do impeachment da nossa presidente Dilma. E aí, sai ou não sai esse impeachment, Lucinei? A sua visão como jornalista? Igual, eu tô igual a Glória Pires, nada a opinar. Nada a opinar, nem acompanha esse filme. Nossa, é complicado, porque eu acho que não vai ter um milagre no Brasil agora, né? A situação do Brasil chegou a um ponto crítico, né? Os comerciantes, os empresários, os trabalhadores, estão todo mundo perdeu a esperança. Então, assim, quem vai governar? Quem que vai mandar na gente? Quem que vai direcionar a gente? Né? Porque cada um que aparece tá perdido, né? Mas tá faltando o quê? Tá faltando um líder? Um novo líder? É um líder, mas assim, uma pessoa que queira trabalhar pra população, né? Acho que a gente vota, às vezes, né? A gente não vota no partido. E, de repente, as pessoas estão votando no partido, as pessoas estão dando cara a tapa pelo partido. E chega lá o partido, quando vê, já está abraçando o que ele não gosta, está fazendo coligações. E aí a gente fica com aquela cara lá no chão, os leitores. Eu sinto isso, né? Então, acho que está precisando de pessoas que preocupem com a população, que preocupem com as cidades, façam as cidades desenvolverem, tragam emprego, né? Para de ficar com esse assistencialismo, porque as pessoas hoje acomodam, né? Acomodam, a situação está crítica, então elas acomodam nisso, não procuram se desenvolver profissionalmente. Vagas existem, a gente sabe que tem, mas profissionalmente as pessoas não procuram mais se desenvolver. E assim, tanto na parte de vereador, prefeito, presidente, a população, não sei agora, os leitores, como que vai ser. Acho que pode ter uma mudança muito grande, dependendo dos candidatos. Você acha que nas eleições agora de outubro a gente vai ter um voto mais consciente depois de toda essa crise política que a gente está passando? Eu acredito que sim, porque todo mundo está vendo que o resultado está vindo na governança. Você acredita, né? Ou você quer que seja assim? Eu quero que seja, né? Eu quero que seja. Eu tenho filhos, eu dependo também de tudo isso, né? De uma política bem feita, né? De uma administração boa. Então, a gente quer confiar. Só que, assim, tá difícil. Pelo que eu vejo, as pessoas perderam a confiança, a esperança. Tá todo mundo perdido. O que vai ser da gente? Mas a gente tá se sentindo órfãos, né? No último domingo, né, os deputados disseram que o impeachment vai acabar com a corrupção no Brasil. Você não acredita nos nobres deputados? Não acredito, porque essa corrupção vem de muitos e muitos anos, vem de todos os partidos. Eu até falo assim que né, a política é como se fosse uma máfia, né? Ou você está dentro ou você não está. Então a gente vê projetos bons que não são votados, não são aprovados, porque não faz parte do partido. Não interessa, não né? Não interessa para o partido opositor. Então, assim, eles não estão pensando na população, no que é bom para a população, estão pensando no que é bom para eles. Né? E essa coisa de ganhar por fora, essa coisa de propina, isso tem que acabar. Sabe, a gente vê empresas participando de licitações e perdem, e não é mais vantagem hoje em dia, né? Então, tá difícil isso aí, confiança, né? Voltar a confiança, honestidade, né? Pessoas honestas, mas né? Mas tá difícil, nesse meio político que a gente tem hoje, tá difícil a gente ter essa esperança. Eu, por exemplo, não consigo enxergar alguém, não aqui na política regional, aqui no nosso nível municipal, mas a nível nacional, alguém que você possa olhar e falar assim, não, nessa pessoa aqui eu confio. Então, mais ou menos o que o Lula foi há 20 anos atrás. O Lula é o cara que vai tirar o Brasil dessa situação. A gente tinha essa visão de herói do Lula. Hoje a gente não tem essa já figura. Já perdeu credibilidade. A gente pouco, vai então demorar. Um pouco perdeu, né? Porque ele tem ainda o pessoal que gosta. É igual eu tô falando, as pessoas que defendem um partido, né? Só que depois a gente vê uma decepção na cara dessas pessoas. A gente vê, e isso é triste pra gente, né? Eu tento não ter uma posição política, de nem, porque eu sempre levo a dúvida, né? Então, eu não gosto de ter um partido político. Acho que é errado o jornalista ter lado político, porque você vai, sempre vai puxar a sardinha pro seu lado. Mas, assim, a população tá sentindo isso nos eleitores. Tem os eleitores mais novos, moçadinha mais nova, é eles que vão votar, eles que vão decidir. Será que eles estão sabendo de tudo isso, né? Então, acho que tem que fazer um trabalho dos eleitores. Parar desse negócio, eu vou receber um cachezinho, vou receber uma cesta básica, por isso que eu voto no fulano, voto no ciclano. O cara vem todo final de semana aqui no bar, paga uma cervejinha pra gente, a gente boa demais. Isso tem que acabar, sabe? É o próprio eleitor que tem que mudar isso. Ele quer lá na frente honestidade, então ele também que seja honesto, né? E eu acho que, assim, muito importante as famílias conversarem com os seus filhos, porque eles que estão votando agora, né? Às vezes a primeira vez, mostrar pra eles se interagirem mais, né? Saber ficar, tomar conta mais da cidade, do país, do estado, né? Então, eu acho que o trabalho educacional, de política nas escolas, muito importante isso. Sunay, adorei nosso bate-papo. Que bom. Pena que acabou. Estamos no final aqui já. Que bom, também gostei. Adorei. Espero que o pessoal tenha gostado. Para o pessoal acessar o site, o endereço? É www.correiosudoeste.com.br. Para assinar o jornal, para receber, ainda tem sistema de assinatura. Tem assinatura, ainda no Correio, graças a Deus, temos bastante assinantes. Eu ainda falo pro pessoal, gente, mas tem no site. Não, eu quero assinar o jornal. Eu adoro pegar, folhear, ver o cheirinho. Sentiu o cheirinho da tinta? Depois do jornal pronto, sujando a mão de tinta, muito bom, viu? Muito bom. E para assinar, como é que faz? É do 3551-1353. Tá. 3551-1353. Eu quero agradecer muito o convite. Espero que o seu trabalho seja bem reconhecido. Opa. Acho que já está sendo, graças a Deus. Isso é muito bom. A gente tem o reconhecimento dos ouvintes, das pessoas que acompanham, né? Que você consiga muito, muito mais sucesso. Opa, valeu. Parabéns pelas entrevistas, dá essa oportunidade para as pessoas, para os ouvintes ouvirem as pessoas, os políticos, os empresários, né? E que continue aí a rádio sempre, né, alavancando aí bastante novidade. Valeu, muita promoção. Lucinei, continue com sucesso. Muito obrigado, vamos estar sempre acompanhando, viu, Lucinei? Obrigada, um abraço. Sucesso para você. Daqui a pouquinho eu já vou acessar lá o site para saber as notícias desse final de semana. Ótimo. Tem uma notícia bacana lá que você queira passar para a gente? Tem bastante notícia boa, assim, o que não é tão boa é sobre a gripe suína na região, que tem aumentado os casos. Guaxupé, como Guaranésia, faz limite com o estado de São Paulo. Isso é preocupante. Então, a Secretaria de Estado pede um alerta, né, para as pessoas prevenirem, né? A gripe suína tem cura, né? Ela não mata, quando chega a pessoa falecer por conta da gripe, porque teve alguma complicação. Sim. Então, até nas 48 horas... A pessoa pode ser medicada, tem cura, sim. A gente tem que fazer a campanha assusta, de, né, prevenção. Assusta porque tá, assim, tá. Cresceu muito, né? As mortes aumentaram também e tá, né, tá propagando demais. Não chegou nenhum frio ainda. Em Guaxupé, né, a vacinação foi antecipada também, né? Foi antecipada, acho que segunda-feira agora já começa, né? Mas fora isso, tem que pedir prevenção, o pessoal lavar as mãos, as crianças principalmente, né? Que geralmente tá gripado, evitar muita aglomeração de pessoas, porque a gente vence mais essa, né? Se Deus quiser. É interessante porque quando a gente teve aquele grande, há uns 5 anos atrás, 2009. Né? Isso, quando a gente teve aquela grande epidemia, as pessoas fizeram isso, né? Isso, as mãos, cuidaram um pouquinho mais, passou a epidemia, todo mundo esqueceu. Voltou. Deveria ser um hábito, né? Tem que ser. Né? Tem que ser um hábito. E, né, agora, recentemente, o Brasil teve as Olimpíadas, tudo. Então, quer dizer, agora veio pessoas pro Brasil. Então, quer dizer, não tem como falar de onde que tá vindo. É. Às vezes a gente tá até com vírus, né? Mas, assim, o mais importante é que tem cura, as pessoas não precisam apavorar, né? Mas, assim, a prevenção, principalmente para as crianças, os idosos, os gestantes. O pessoal aqui de Guaranésia pode procurar aí o postinho de saúde aqui no centro para se vacinar. A vacinação já foi antecipada. Isso mesmo. Valeu, Lucinei. Obrigada. E dia 30, né? Todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo não. Tem a turma que merece. Mas a gente vai fazendo a prevenção, graças a Deus não vai ter nada, não. Valeu, Lucinei. Intervalinho começou, eu volto já batendo papo com o museólogo Ivan Davi.